Na manhã de sexta-feira, por volta de 11 horas, policiais militares do grupo Rocan do 14º BPM receberam a informação de que uma mulher conhecida como Cirlei, moradora do Jardim Jupira, conhecida da equipe policial, pois vários usuários de entorpecentes teriam informado que ela seria a responsável pela venda da droga a usuários na região, estaria sendo procurada pela justiça em decorrência de um mandado de prisão. Diante desta informação, foi deslocado até a rua Machado de Assis, no Jardim Jupira, onde Cirlei da Luz, 53 anos, foi localizada, sendo que, ao checarem seu nome, descobriram no sistema informatizado da Polícia Militar um mandado de prisão em aberto pela Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Foz do Iguaçu para a execução da pena em decorrência de sua condenação. Ela foi, então, encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil, onde aguarda a condução para a ala feminina da cadeia pública Laudemir Neves. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.